te agradar. Eu tô sensacional, fique à vontade aí pra acreditar. Mas tô falando a verdade, cê quer que eu diga o quê? O que eu tô sofrendo, o mesmo sem sofrer. Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto. Se de longe tu vê, imagina quando vê de perto. Que eu diga o quê? O que eu tô sofrendo?